Ele já não me importa e pra mim toda é pra ganhar. O desenvolvimento Salvador vai avançar. Mais segurança, emprego pra todos. O Bruno no comando, vamos juntos prosperar. É 44, Bruno Reis é o líder. Salvador vai crescer com força e determinação. Bruno é a nossa solução. Ele cuida da cidade com dedicação. Com Bruno o progresso é a nossa missão. Mais emprego, segurança pra viver. Com Bruno Reis, Salvador vai vencer. É 44, Bruno Reis é o líder. Salvador vai crescer com força e determinação.